Eu ouvi bem. É verdade o que dizem? Um assassino de aluguel que cumpre seus contratos com um filho a tiracolo? Sim, ele anda acompanhado de uma criança de mais ou menos 3 anos. Se eles são pai e filho ou se tem outro tipo de relação, sua idade, origem e seus motivos, tudo é desconhecido. O que impressiona é a sua habilidade. Os rumores são de que ele cumpre com todas as missões de assassinato às quais é designado e nunca deixa provas que o denunciem. Aqueles que o contratam precisam expor suas fraquezas e segredos. Mesmo assim, não há indícios de que alguns daqueles que usaram seus serviços tenham tentado eliminá-lo por ele saber de suas motivações e seus segredos, o que leva-nos a crer que ele não possa ser subestimado. Até que, enfim, conseguimos pistas dele e entramos em contato. Combinamos o encontro para hoje, depois das 10 horas da noite. Pois bem, deixo tudo a seu cargo. Mas o fato de levar uma criança consigo não aumenta os riscos? Dizem que a criança o ajuda em suas missões. Como posso dizer? Filho de lobo, lobo é. Os Escapistas. As águas que correm não são as mesmas, tampouco as nuvens que pairam no céu. Os dias e meses são visitantes passageiros que nunca mais retornam. Para um samurai, não há caminhos a serem relembrados. Vida e morte, esse é o seu único destino. Dizem que o dragão só consegue voar graças às nuvens, assim como o tigre só consegue correr graças ao vento. Não há coisa mais lastimável que um dragão sem uma boa nuvem e um tigre sem um bom vento. A partir daqui, nosso programa pretende se tornar a nuvem e o vento da série Lobo Solitário, de Kazuo Koike e Gosek Kojima. E para fazer isso direito, contrariando o rito samurai, precisamos relembrar os caminhos trilhados, mais precisamente os episódios 25 e 34 do podcast Sete Jagunços, publicados originalmente em outubro de 2017 e março de 2018. Nessas ocasiões, eu, o Luigi, tive a oportunidade de produzir ao lado de Reginaldo Hillman, Mauro Elovitch, Anderson Vieira, o Dãozinho, e Marcos Felipe, o início de uma discussão em torno dos 6 primeiros volumes desse que é seguramente um dos maiores mangás de todos os tempos, se não o maior. O programa a seguir é a junção dessas duas discussões com uma nova edição, remasterizada, mais enxuta e dentro da estrutura que pretendemos adotar, do 7º ao 28º volume. É isso, sigam conosco na Meifumador. Os Escapistas é a nova casa do Lobo Solitário. No Japão feudal, na época do Shogun Tokugawa, o samurai vivia sob o rígido código dos guerreiros. Hito Ogami, homem de honra, fora nomeado carrasco oficial. E ele, fiel à sua lei, conferia dignidade aos condenados que executava. Muitos o chamavam de assassino, mas era seu dever obedecer às ordens do Shogun, pois Hito Ogami era um samurai. Origens. Inglês, o mangá ele foi traduzido para Lone Wolf and Cub, ou seja, no inglês o Daigoro, que é o filho lá do Ito, ele também é um protagonista da história. Então, fala um pouquinho do Koike, né, criador e o roteirista do mangá. A primeira vez que eu tive, não contato, né, que eu vi falar sobre esse mangá, eu achei estranho, porque a gente sabe que no Japão eles têm uma dinâmica bem diferente da indústria americana, né? Que sempre tem o cara que faz o roteiro, o cara que faz o desenho, o cara que faz a arte final, o colorista, o cara que faz o letreiramento. Isso não impede que você faça tudo isso sozinho, né? Mas nos Estados Unidos tem essa dinâmica. No Japão é o contrário, né? O cara só faz tudo, ele tem lá seus assistentes para

muito pertinente com a dinâmica do Ito e do Daigoro. Não é que ele usa o Daigoro como uma arma, é que ele botou uma missão para ele e para o Daigoro, que é essa vingança, que é essa retribuição contra o Ziágio, que está acima da própria vida dele e da vida do Daigoro. Então, se os dois tiverem que morrer, ou se um tiver que morrer e o outro continuar a missão, não importa. O importante é não trair o princípio, o importante é fazer qualquer coisa para alcançar a vingança. Então, o rumo dele e o do Guardião dos Sinos é muito parecido. A lógica deles, que para nós é distorcida, a gente falou isso bastante, não é que a gente está concordando ou aceitando as coisas que ele faz o Daigoro passar, mas você entende, tem a lógica distorcida dele. Tem aquela questão do próprio modo de vida do samurai, de que a missão, que os valores estão acima da própria vida da família, da vida de quem quer que seja. O importante é não trair os princípios. Então eu gostei muito dessa história e só reforçou essa ideia que eu já tinha dele e do Daigoro. Ele usa, acho que é nessa história, né, que o Daigoro leva o recado no rabinho, né, não no rabinho de cavalo, né, eu quero dizer, não no... se bem, cara, que o pai dele podia usar no rabinho mesmo dele, assim, o Lobo Solitário não tem pudor nenhum em abusar do moleque mesmo. Coitado, não fala isso não, você parece, quem não leu a história vai parecer que ele molesta o moleque. Tem nada disso, não, ele tá com uma mensagem, um bilhetinho isso, no rabo de cavalo do rabo de cavalo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele não usa o filho dele só como arma, ele usa como tudo, meu, assim, até o fim da série nós vamos avaliar quem ele abusa mais, meu, do menino ou do carrinho, meu, porque o carrinho também, meu, ele joga a ladeira abaixo, fala, que se foda essa merda. E o menino é a mesma coisa, meu. Aí é que eu discordo de você. Você vê bem na questão do Guardião do Sino. Não é que ele tá se fudendo pro moleque. É que ele botou a missão pra ele pro moleque. Então o moleque tem que cumprir a missão. Se ele tiver que morrer no caminho, paciência. Se o Ito tiver que morrer no caminho, paciência. É igual o Guardião dos Sinos. Ele botou a missão dele de tocar o sino e de que os filhos dele vão ser capazes de fazer isso contra quem quer que seja. Então ele botou o Ito contra os meninos. Ele falou, ó, ou vocês sobrevivem contra ele, vocês vão ser aptos a desenvolver a função, ou vocês vão morrer e porque vocês não conseguiram cumprir a missão. A lógica dele com o Daigoro é exatamente essa. Ele e o Daigoro têm uma missão, os dois têm que cumprir aquilo. Se eles perderem a vida no caminho, paciência, morreram cumprindo o destino deles. O Guardião do Sino, ele não tinha 3 herdeiros, ele tinha 3 merdeiros, né, meu? Os caras não valiam nada, é diferente do menininho. A questão que eu falei, que é difícil, acho que mais ainda pra você, Mauro. Que eu não sou pai, nem o Luigi, mas quem é pai, cara, é difícil entender isso, assim, de você arriscar não só a sua vida, mas a vida do seu filho para um objetivo. Por princípio, você defende seu filho, você defende sua prole, é uma coisa instintiva, assim, é uma coisa animal, cara. Então, assim, é difícil da gente entender. Claro que faz sentido que ele vem apresentando, né, acho que uma das histórias mais marcantes do volume anterior é aquela da bola e da espada, que ele dá pro Daigoro escolher, né, e a hora que o menino escolhe a espada, ele fala, olha, então você já está morto. Nós vamos trilhar por esse caminho como duas pessoas mortas. E o que vier é lucro. E o menininho, ele é muito pequeno. Ele não entende conscientemente isso. Mas com o passar, com o desenvolvimento da história, ele deixa subentendido que o menino está consciente do que está acontecendo. Então ele vai fazer parte disso daí. Ele, sim, consciente ou inconscientemente, ele faz parte disso. Ele aceita o risco, ele faz de tudo junto com o pai, né? Eu, como pai, assim, as minhas filhas são mais do que tudo na minha vida. Quando elas têm, sei lá, uma dor que seja, você quer tirar a dor delas e passar para você. Você quer evitar que elas sofram qualquer coisa. Você prefere que você passe pela pior agonia do que elas tenham um sabor, uma dorzinha de barriga, porque elas não conseguem entender, elas são indefesas. É o que você falou, é até um instinto animal e mais do que isso, assim, né? Uma coisa maior do que a gente. Na minha lógica, é justamente o contrário. Eu seria capaz de sacrificar qualquer coisa para salvar minhas filhas, para poupá-las. Mas na lógica do samurai, principalmente na lógica do Ito, é completamente diferente. Eu já li bastante coisa sobre cultura samurai, e naquele livro Hagakure, uma coleção de pensamentos, de aforismos, aí de um grande autor sobre o modo de vida samurai, ele fala isso, que o verdadeiro samurai ele tem que acordar todo dia, não só aceitando, mas sabendo que ele já está morto, e que tudo que ele está fazendo tem que ser para um objetivo e que a vida dele não vale nada. Então, é uma outra cultura, é um outro pensamento, é uma coisa muito distante da gente, choca mesmo, mas dentro da história faz muita lógica. Você sabe que nesses três volumes eu achei a relação da Daigoro Ito, cara, mais suave do que nos três volumes iniciais. Os três volumes iniciais é realmente assim, como o Reginaldo falou. Cara, é merdeiro mesmo, velho. Mas, por exemplo, na página 185 desse volume 4, na história Geara de Despedida, que é aquela história que o Ito tá fora e o Daigoro tá sozinho, pra variar, ele se depara com um Ronin, assim, ele tá até se perguntando, Daigoro, por que o pai dele vive andando em templos, se ele não se porta com Budas, com nada, se ele já matou Budas e tal. Um Ronin tá perseguindo o Daigoro porque identifica esses olhos de Shishogun. Tem um incêndio na mata, estão fazendo um descampado, ele se protege desse incêndio, e esse Ronin acaba lutando com o Ito, né? Assim, e esse momento, assim, dessa página 185, cara, que o Daigoro tá queimado, tá sujo, quando ele se abraça, assim, quando os olhares deles se cruzam, cara, e assim, é a delicadeza da arte do Gosei Koshima, assim, pô, você vê que há carinho ali, há uma relação pai-filho, assim, por mais que tenha todo esse problema, assim, da missão, tal, do dever, mas ainda existe isso entre os dois. Mas, assim, explica assim pro ouvinte o que é isso, Reginaldo. Assim, por que os japoneses, nessas histórias do Lobo Solitário, temem tanto esse olhar? Assim? É uma invenção isso do Kazuko? Existe mesmo esses olhos de Shogun? Eu fui pesquisar, né, para poder falar um pouquinho mais de embasamento. Assim, é uma coisa antiga, esse nome Shishogun é uma coisa antiga. Vem realmente da cultura do Japão antiga, assim, né? Mas recentemente você vê mais estudos disso em relação a soldados, aquele estresse pós-traumático. Tem um site, depois a gente pode até deixar no link do podcast, que mostra o olhar do soldado quando ele está sendo recrutado, durante o tour, né, que eles chamam, né, que é o período que ele está em combate, e depois quando é dado baixa para ele. Cara, é impressionante, assim, é uma coisa assim que é difícil de explicar, mas quando você olha na foto, você percebe. E aí eles falam desses Shishogun, que assim, é o olhar que perde a inocência. É difícil você falar assim, na foto você vê que o olhar tá sem brilho depois, mas não é isso. É um olhar duro, cara, acho que de quem viu tanta coisa ruim, cara, que fica assim um pouco impassível, fica um pouco refratário pro sentimento. Só de olhar essas fotos você já entende o que tá falando lá na série que o menino tem, né? Que ele não tem um olhar de criança, assim, inocente, assim. Ele tem um olhar de quem já deve ter visto um monte de coisa, né? Ou que isso seja uma coisa não adquirida, né? Quer dizer, ele era menorzinho quando começou, ele já tá até um pouquinho maiorzinho, assim. Mas eu não acho que é uma coisa só da jornada, apesar dele já ter visto um monte de coisa, assim, o pai dele fazer, enfrentar tudo. Sabe o que é engraçado também, cara? É que eu tava vendo o filme, né? Eu vi agora o segundo disco, são dois filmes por disco, né? E nesse segundo disco, eles focam bem o olhar do menino e começam a falar desse Shishogun também, né, do ator. E o ator é muito bom, assim, ele é bem sério e faz bem o papel. Mas é engraçado que quando a cena abre pro combate, ele tá por perto, ele tá no meio, ele tá assustado, você percebe, é uma criança, é um nenezinho assim, né, deve ter uns 5 anos no máximo, e ele tá assustado, cara, você percebe que ele tá assustado, que é o ator que tá assustado, não o personagem. A câmera foca, faz aquele close-up, é em outro momento, é em outra sequência, que o menino tá sereno, mas na hora do combate você percebe que ele tem medo. Que eu acho, assim, na história, do jeito que desenvolve em Lobo Solitário, Daigoro, ele vê uns maiores absurdos, sabe? Espada cortar cabeça, atravessar barriga de adversário, o pai dele ficar queimado, ficar machucado, ficar arrebentado, e pra ele é normal isso, cara. Adiantando um pouquinho, assim, no volume 6, que você vai falar daqui a pouco, É na página 270. É no terceiro quadrinho dessa página. Que tá uma senhora, uma mulher querendo criar o Daigoro. Abraçando, chorando, assim. Cara, novamente, assim, é incrível o que o Gosek Kojima faz, velho. Consegue reproduzir esse olhar, assim. Ela se acabando de chorar, sensibilizada com a criança, com o Daigoro. E olhar vazio. Mas eu concordo com o Regi nesse ponto de que não é só trauma, não é só o que ele viu, não. Pela jornada do lobo, durante o decorrer aí das 28 edições, você vê que dá a entender que tanto o Ito quanto o Daigoro tem alguma coisa de sobre-humana, né? O Daigoro, realmente, ele faz umas coisas, assim, nessa historinha aí da geada, pô, que ele tá sozinho. Aí o filho da puta do samurai vê ele, vê os olhos de Shishogun e resolve testar se ele é mesmo, se ele é um ser amaldiçoado. Porra, o cara pega, deixa o menino no campo pegando fogo só pra testar a teoria dele. A hora que o menino sobrevive, ele resolve atacar o moleque. Eu falei, que filha da puta. Tomara que o Ito chegue e retalhe esse cara rapidinho. Então, você vê que assim, principalmente aqui, né, da edição antiga, página 178, o Daigoro tinha acabado de sair do fogo, tá ali todo ferrado, cheio de lama, que ele se cobriu de lama para não ser queimado, e o samurai pega e saca a espada. E dá um foco, né, na imagem, bem no olho do Daigoro. E o Daigoro olhando para ele frio, vai lá, pega uma vareta e faz a posição de combate do pai dele com a espada. Até o samurai identifica a empunhadura do estilo de Soyu Ryu, do Lobo Solitário. Então você fala, porra, o moleque realmente é sobre-humano. Por outro lado, né, meu, acho que é no final desse volume 4, o Itogami solta ele na frente de três cachorrão, né, meu, assim... Não é verdade? O que eu quero dizer é engraçado que a gente tá tirando sarro, assim. Mas na história é tenso, porque os cachorros parecem, assim, sabe, muito bravo, cara. E ele põe o menino na frente dos cachorros e os cachorros não atacam ele. Eu acho, assim, que o autor não quer nem tocar em alguma coisa sobrenatural. Ele deixa no linear, assim, né? É um talento, é uma coisa que pai e filho têm, assim. Né? Isso. Que é muito engraçado, cara, assim. Tanto o lance do Itogami lançar a espada, como dele arriscar o filho desse jeito, eu acho que assim, não é nem, vamos dizer, a quintessência do samurai, assim, é aquele, o samurai mais puro, né, o conceito de samurai. Não é nem isso, cara, porque você percebe pela história que tem um monte de espadachins que se intitulam samurai, só que eles têm uma ética distorcida, ou são super talentosos, mas são inescrupulosos e tal, e o que dá força pro Itogami e pro menininho é realmente o objetivo da missão, assim, é a vingança, cara, porque você vê que todo o resto, ele é assim, ele tem ética desde que não interfira na vingança dele, porque senão ele vai abrir mão da ética. Ele ama o filho, mas ele tá ciente que ele e o filho estão trilhando um caminho amaldiçoado, então eles, é melhor até que eles, que o menino morra logo para não sofrer até o final, né? Isso ele abre mão até, assim. Mas o que acontece é assim, não é uma coisa que você falar, não, todo samurai seria assim. Eu acho que não, cara, eu acho que pouquíssimos iriam tão longe quanto ele tá indo na história, cara. Pouquíssimos, assim. Concordo, Regi. Eu acho que essa ética, esse princípio do samurai de saber que ele tá morto, é uma base para aquilo que o Ito e o Daigoro constroem. Eles se afastam bastante dos princípios samurais, e uma coisa que é mostrado em todas as edições do Lobo Solitário é que uma coisa são os princípios dos samurais, são o que o samurai deveria ser, e a outra é o ser humano, que vários deles se dizem samurais, são samurais, mas não cumprem aquilo à risca. Então, o Daigoro e o Ito, não. Eles têm os princípios deles, eles têm o objetivo, e eles cumprem aquilo à risca. Eles não estão dispostos a sacrificar nada se eles tiverem que deixar de alcançar a missão deles, ou se eles tiverem que trair os princípios deles. Para eles, os princípios estão acima de tudo. Isso é o que prega na teoria samurai, mas o ser humano é o ser humano, e são pouquíssimos os que conseguem cumprir a risca. Isso é legal que em todas as grandes histórias de samurai mostram isso. No livro do Musashi, ele mostra muito isso, de várias escolas de samurai que pregam determinados valores e chegam na hora não tão à altura para cumprir aquilo que eles pregam. O Ito e o Daigoro levam isso a um extremo. Eles passam dos princípios samurais, eles entram lá na Meifumador e eles estão dispostos a tudo para trilhar o caminho da Meifumador até a vingança. Todos são educados, todos sorriem e se curvam. Mas por trás da cortesia, sinto um profundo depósito de emoções. Mauro, minha história favorita desse volume 4 é a de Gomone Aoyuki, a assassina. E ela tá fortemente conectada à tatuagem no Japão medieval. Fala um pouco pro ouvinte dessa história, assim, e é verdade essa história que você vai tatuar um Kintaro dessa vez agora, no mesmo peito, assim, imitando essa, homenageando essa história? Você ainda foi bonzinho que você falou no peito, eu achei que você fosse falar em outra área pior, mas não, essa história também é a minha favorita aí dessa edição. Ela tem várias camadas, ela é uma história muito, muito legal. Ela mostra, né, uma assassina que ela tem o Kintaro, que é um moleque demônio tatuado no peito, como se estivesse mamando no seio dela, e uma bruxa demônio nas costas. Então, assim, duas tatuagens são bem sinistras mesmo, são bem impactantes. No começo, ela está cercada por quatro samurais, ela pega e ela tira a blusa e os três ficam chocados com a tatuagem. E ela aproveita o desequilíbrio emocional deles ao ver aquele demônio, a tatuagem da criança no peito. Ela usa isso para desestabilizar eles e matar os quatro. Aí, no passar da história, você vai descobrindo que ela fez aquela tatuagem, mostra o Ito entrando na história e indo conversar com o tatuador, como é que foi a mulher que procurou ele, e descobre que ela era uma gomune, que é uma artista de rua. Ele vai até a comunidade lá dos gomunes para descobrir informações dela. Ele acaba conversando com o pai dela, que conta a história dela, que ela era uma gomune, uma artista. O show dela era com uma faca, atingindo objetos com a faca, ela era muito boa, e um senhor feudal ficava impressionado com aquilo e convidava ela para ser uma Betsushikimi, que é uma segurança pessoal. É parecido com as do Pantera Negra aí, para quem viu o filme, né? Guerreiras que serviam para segurança pessoal de um senhor. Só que ela vai enfrentar um outro samurai que também estava a serviço desse mesmo senhor. Ele é um ilusionista, ele usa o hipnotismo para ela, colocando fogo na espada, repetindo algumas palavras, alguns mantras, até hipnotizá-la para quebrar a resistência dela e acaba estuprando ela. Ela, então, como vingança, ela abandona o senhor feudal dela, ela faz a tatuagem e ela entra em guerra contra os vassalos desse senhor feudal, até que mandem o adversário, até que mandem o cara que estuprou ela para ela poder se vingar. Durante a história, o Ito e o Daigoro são contratados para matá-la. Eles acabam descobrindo esse passado dela, essa história dela. Eles deixam ela cumprir a vingança. Na hora que ela vai enfrentar esse oponente, o truque dela com a tatuagem dá certo. A hora que ele começa a hipnotizá-la, ela mostra aí a tatuagem do Kintaro, do demônio. Ela desestabiliza ele e consegue matá-lo. E por fim, o Ito acaba cumprindo o contrato. Depois que ela já se vingou, ele enfrenta a Gomune, mata ela. Ele corta ela bem no Kintaro, meio que libertando ela, né, do demônio. E queima o corpo dela para ela entrar no mundo dos mortos sem marcas. Então, ó, baita de uma história, né? Eu acho que é uma das melhores histórias do Lobo de todas as edições. Eu gosto muito dessa história. Era uma das poucas que eu lembrava. É muito boa mesmo, cara. É marcante, né? A tatuagem dela, a frente, assim, vamos dizer, atrai e ela vira de costa. É assustadora, a bruxa, né? É quase uma vagina dentada, né, meu? Porque sorriso é lindo, mas não dá pra chegar perto, né? Quem chegou perto foi o Daigoro, né, meu? Que deu uma conferida lá no nenezinho mamando, né, meu? O moleque realmente tem o Shishogun, né, meu? Chegou perto, deu uma palpada. E tem um detalhe nessa história também, que os contratantes pra matar essa Gomune é que ela cortava o cabelo, né, dos vassalos, né? É isso que despertava a fúria deles, né? Porque era uma desonra muito grande, né? Você cortar o cabelo de um samurai, né? Não, isso é muito legal, porque ela pergunta pro Ito se tinha sido o Shogun, o senhor feudal lá, que tinha contratado ele para matá-la. E ele fala que não, que foi a família dos samurais desonrados que ela matou que contrataram ele, que ela, na vingança dela, acabou gerando outras vinganças. Isso faz você repensar também na própria trajetória do Ito, que nesse caminho dele de vingança, ele também acaba desgraçando muita gente, que vão gerar outras vinganças, que é um caminho sem fim. E é interessante essa questão da tatuagem da Gomune, principalmente se você for pensar o conceito de tatuagem no Japão. A tatuagem lá não é um negócio bem visto. Durante um período, pouco antes do período Edo, a tatuagem ela era usada exclusivamente para marcar o corpo de criminosos. Os que não tinham a cabeça cortada eram marcados com tatuagem para levar aquela marca da desonra para o resto da vida. Para eles, né, o samurai, a pessoa de bem, tem que levar o corpo imaculado o resto da vida. Se você marcou o seu próprio corpo, já era uma desonra. Tanto que depois de um tempo, como aquilo dali, a pequena tatuagem, já era uma desonra, já era um sinal de criminosos, os yakuza, né, os gangsters, começaram a tatuar o corpo inteiro como abraçando, né, aquela ilegalidade. Não só eles eram criminosos, mas eles eram marcados no corpo inteiro como criminosos. Tanto que isso aí perdura até hoje, né? Os yakuza, eles tatuam o corpo inteiro, só que eles cobrem de maneira a não aparecer o tempo todo. Mas aquilo é uma marca, é tipo uma prova de lealdade, um compromisso com a criminalidade. E hoje em dia, passado muito tempo, tal, tatuagem perdeu um pouco do estigma, mas é interessante como até hoje isso pega no Japão. Para a Copa do Mundo de 2002, por exemplo, o Beckham jogou a Copa com camisa de manga comprida, para não ficar mostrando os braços tatuados, porque aquilo pegava mal com a torcida japonesa. Olha só, em 2012, o prefeito de Osaka fez uma campanha para que os funcionários públicos não pudessem ter tatuagem. Então você vê que eles são um povo muito tradicional, essa coisa permanece até hoje. Mas você falando nisso aí, Mauro, você tem algumas tatuagens assim, mas, por exemplo, no serviço público aqui no Brasil, isso é bem visto, cara? Porque eu já vi relatos assim, por exemplo, você vai para sindicância ou vai para a prova oral, exame físico e tal, eu já vi questionamentos sobre isso. Olha, isso passou um pouco, isso aí realmente teve, né, aqui no Brasil, principalmente concursos de área jurídica são bem tradicionais, mas hoje em dia isso já foi superado. Inclusive, tem jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que você não pode recusar o candidato em razão dele ter tatuagem, nem em áreas de segurança pública. E, então, perdeu-se muito desse preconceito. Ainda existe, é claro que hoje em dia, né, se a pessoa for te reprovar por causa de uma tatuagem, ele não vai falar que foi por causa disso, vai arrumar outra desculpa se ele for uma pessoa preconceituosa. Mas eu acho que aqui, ocidental, no Brasil, isso superou muito. Isso aí já não perdura. Eu tenho 5 tatuagens e eu fico me segurando para não fazer mais. É tatu quintário, porra. Havia 6 santos debaixo da ponte. Um rato veio e comeu suas cabeças. Então, o rato é o verdadeiro santo. Se o rato é um santo, por que o gato o come? Então, o gato é o verdadeiro santo. Se o gato é um santo, por que o cão o come? Então, o cão é o verdadeiro santo. Se o cão é um santo, por que o lobo o come? Então, o lobo é o verdadeiro santo. Se o lobo é um santo, por que o fogo o mata? Então, o fogo é o verdadeiro santo. Se o fogo é um santo, por que a água o apaga? Então, a água é o verdadeiro santo. Se a água é um santo, por que o homem a bebe? Então, o homem é o verdadeiro santo. Se o homem é um santo, por que ele reza para os santos? Por que ele reza para os santos? O Segredo do Vento Sul. Este é um volume que pausa um pouco essa série de histórias, assim, vamos, como eu disse ainda agora, procedurais, com contratantes, contratados, e a concretização da missão do Ito, né? Uma das coisas que eu já começava a me perguntar era como, assim, os contratantes, os clientes do Ito entravam em contato com ele, né? Porque geralmente a gente já via já a negociação e tal, mas como eles localizavam o Ito, né? No volume 4, eu disse ainda agora, o Daigoro começava a se questionar porque o pai dele frequentava tanto templos antigos. Ele afixava Gozumezo, assim, um papel com um desenho que era um demônio do Rikudo Gufo, que era uma espécie de amuleto da roda de Samsara. Uma imagem que representa a vida, a morte e o renascimento, e que não pode escapar do sofrimento, assim. Geralmente eram pessoas desesperadas que... Ele pressupõe que eram pessoas desesperadas que frequentavam esses templos, identificava esse código, essa ilustração desses dois demônios, e eles faziam um códigozinho com pedras, dava essa localização. Cara, é meio confuso isso, eu não entendi direito, mas assim, como eu disse, era uma manobra militar, e essa história começa exatamente quando os Yagyu, eles identificam esse código, e começa a mandar, assim, assassinos no encalço do Ito. Essa história aí, realmente, a primeira desse quinto volume é bem legal. Ela retoma o Retsudo Yajio, né, que não aparecia já desde do terceiro volume. Ele tinha se comprometido com o Ito de não mandar os Yajio contra ele desde que ele não passasse perto de Edo. Só que o Ito já estava incomodando tanto que ele resolve fazer uma manobra, né? Ele manda o Gunbei Yajio, que era um dos melhores espadachins da família, para seguir esse código aí que você falou, Luiz, e armar uma armadilha para atacar o Ito. E para que não respingasse nos Yajio, não dizer que o Retsudo descumpriu a promessa, ele falava pro Gunbei dizer que era uma vingança pessoal, porque ele já tinha uma treta passada contra o Ito. Os dois tinham disputado a posição lá de assassino do imperador. O Gunbei tinha ganhado o duelo, só que ele tinha incorrido em desonra. Para ganhar do Ito, ele chegou a apontar a espada na direção do imperador, que é considerado uma ofensa. E o Ito entrou desarmado na frente do imperador, que era uma honra. Ele estava colocando a própria vida para impedir qualquer lance de espada na direção do imperador. E por isso que ele conseguiu o cargo. Então o Gunbei vai lá, mesmo amando o Retsudo, mas como se ele fosse uma vingança pessoal, como se não tivesse nada a ver com o problema do Ito com o Yajio. Então você vê assim, o quanto que o Retsudo é inescrupuloso, ele é mentiroso. Você vê aquela questão dos princípios do Ito, né? Ele sempre foi assim, mesmo quando era samurai. Se arriscou a perder o cargo, ele perdeu o duelo, perdeu entre aspas o duelo pro Gunbei, para não se desonrar perante o imperador. E até por isso que ele acabou ganhando o cargo. É legal, revela bastante sobre o passado dos dois, o modus operandi do Yajio e do Zogami. É bem legal essa história. É bem legal, cara, essa forma assim de contratar, né? É contratar e contratar, né, o Itogami, né? Que a pessoa coloca os dois demônios no santuário e aí é ele que volta, né? É o Itogami que volta e pega as pedrinhas assim e faz uma simbologia de onde ele vai estar esperando, faz um desenhinho assim, como se fosse próximo de um rio ou numa ponte, e aí a pessoa que quer contratar ele acaba encontrando com base nessa marcação que ele faz próximo do templo, assim mesmo, né? É um negócio simples, mas assim, legal de ver, né? Seria uma coisa assim, bem possível de acontecer, né? Cara, mas esse código meio que se vira contra ele, né? Porque uma vez que o Yagyu descobre como é esse código, cara, ele pelo menos assim, no volume 5, no volume 6, assim, tem várias ocasiões que isso se vira contra ele, né? Assim, às vezes são pessoas mancomunadas, por exemplo, no volume 6 tem aqueles, tipo aqueles saltimbancos, né? Aqueles charlatões, né? Que descobrem, um se faz passar por ele, né? Assim, isso meio que se vira contra ele, né? Esse código, né? E, seguindo adiante, nesse volume 5, eu gosto muito também dessa história que dá nome ao volume, que é O Segredo do Vento Sul. E eu assisti, esse final de semana, reassisti, O Último Samurai, aquele do Tom Cruise, de 2003, sabe? Se você tá lendo O Lobo Solitário agora, você leu uma vez, tá relendo, como a gente tá fazendo agora, cara, eu recomendo assistir esse O Último Samurai antes ou depois de ler esse volume 5, porque você, cara, você vê muitos paralelos. E um deles é nessa história que o Daigoro e o Ito, Eles estão numa região de plantio de arroz. E o Ito tá lá plantando arroz lá com o pessoal dessa aldeia. E é uma função assim, mexer com a agricultura, assim, para um samurai roots mesmo, raiz, é desonroso. Eles estranham porque o Ito tá ali. Até Daigoro não tá entendendo por que ele tá fazendo isso. E numa região próxima, eles estão fazendo um desvio de um rio lá e precisam de trabalhadores homens, tal, com força. E eles convocam o Ito e o Ito se nega. Ele quer plantar o arroz até o final. E, enfim, tem um combate e ele termina de plantar esse arroz. E no final dessa história, revela-se que quando ele estava cumprindo uma missão, uma moça foi um dano colateral, acabou morrendo pela espada do outro sujeito, da vítima, né? E ela voltaria para essa aldeia para fazer esse plantio de arroz, que ela era uma serviçal e ela estava com saudade de rever sua família, esse povoado. Aí o que o Ito faz? Ele tá plantando um arroz e tá colocando umas mudinhas com o cabelo dela, assim, pra que, sei lá, a essência dela ficar lá, cara. Diga-se de passagem que, assim, plantar arroz, fora ser indigno pro samurai, era uma tarefa, assim, terrível, né, cara? Um negócio, assim, horrível de se fazer, assim, porque você fica até o meio da canela na água, né, naquela água barrenta, nojenta, e você fica de meio de cócoras, assim, né, num ângulo de 90 graus o dia inteiro plantando a mudinha no brejo, assim, né, meu? Devia ser difícil pra caramba, cara. E hoje, já, assim, quem vai pro Japão fala que onde olha, assim, fora a parte urbana, assim, da cidade, onde você olha tem plantação de arroz. Nessa época, então, cara, o Japão devia ser só arroz, cara. Porque, e mesmo assim não sustentava a população, né? O cara tinha que pescar, tinha que se virar de qualquer jeito, porque só com arroz, né? A economia era baseada em arroz nessa época. Imagina você depender dessa economia e ser uma coisa assim que essa casta, a parte da sociedade, que é o samurai, não poder pôr a mão, ser desonroso você plantar arroz, cara. É legal de ver, né? Você vê também o Daigoro felizinho, assim, porque tá plantando arroz. Tá com a bunda de fora, assim, porque eles levantam a roupa, assim, é legal, cara, é legal pra caramba. Essa história é muito bacana, muito. Nessa história a gente vê o tanto que o Koik escreve bem, né? É uma história sensível, você sente o drama, né, tanto do Daigoro, de ver uma outra possibilidade de vida, uma vida mais simples, sem tanto drama, sem tanto sofrimento, e aquilo faz ele feliz por um breve período de tempo, como você também vê, assim, o outro lado do Ito, é uma coisa completamente fora da missão dele, que ele faz para fazer justiça a uma pessoa que morreu acidentalmente por causa da missão dele, você vê o drama lá dos plantadores de arroz. Então é muito legal, sabe? É o que eu falo, o Lobo Solitário tem tantas camadas, são histórias assim, aparentemente simples, mas que a gente relendo mais velho, a gente vê, tem tantos desdobramentos que se torna uma coisa profunda, é diferente de qualquer outra coisa que eu já tenha lido assim em quadrinhos. São uma gente muito intrigante. Desde o momento em que acordam, devotam-se à busca da perfeição em qualquer coisa que façam. Mauro, na história Kubikiri Azaemon, pô, uma surpresa pra gente, né? O protagonista de Samurai Executor, né, que é uma série, acho que foi antes, né, do Lobo Solitário, faz uma participação, né, ele entra em confronto com o Ito Ogami. Cara, na minha opinião, um dos grandes duelos desses seis volumes, né, talvez da série, né, e fica bem saliente, assim, a técnica que você falou ainda agora, que o Daigoro, quando ele se deparou com aquele Ronin da empunhadura, assim, o Suyo Ryu. Como é esse estilo de técnica? E um pouquinho desse confronto, assim, que a gente viu nesse spin-off do Lobo Solitário, assim, esse universo se expandido, né, se a gente pode falar que esse termo tá bem em voga hoje em dia. Pra mim foi surpresa até agora à tarde, meu, porque eu tava querendo até limar isso daí, porque eu não sabia que era o Samurai Executor, cara. Eu também não sabia, foi a inspiração do Mauro, cara. Eu li isso há 3 anos atrás, cara, eu não saquei isso de jeito nenhum, velho. Na época que eu li a primeira vez, eu também sabia. Eu fui ler Samurai Executor depois que eu já tinha lido a série inteira do Lobo Solitário. Eu até acho que o Samurai Executor é posterior, não tenho certeza, ao Lobo. Mas a hora que eu tava relendo a história, eu falei, nossa, o Azaemon tem a mesma função do Samurai Executor, que era testar as espadas e cortar o corpo de condenados, né, de maneira perfeita. E aí eu falei, nossa, né, igualzinho, a mesma função do Samurai Executor. Eu fui lendo a história e falei, nossa, esse nome Azaemon me é comum. Aí eu fui pegar minhas edições do Samurai Executor e eu percebi que era o mesmo personagem. Fui pesquisar e era isso mesmo. O Samurai Executor, ele aparece nessa história. Ele é ordenado por pessoas leais ao imperador para intervir na briga entre o Ito e o Ziágio, descobrir o que estava acontecendo e matar quem fosse necessário para não causar inconveniente ao imperador. Então isso tem tudo a ver com a personalidade do samurai executor, da história dele, de ser uma pessoa fiel ao imperador, fiel aos princípios samurais, fiel à honra do governo. E você vê que aquilo incomoda o Ziágio. Os Yajas estavam tramando nas sombras e eles tentam, durante a história, várias vezes matar o Asaemon, até que o Retsudo fala, não, deixa os dois lutarem e a gente ataca o que sobreviver. E eles armam uma armadilha para algum dos dois ser prejudicado e morrer no combate, mas evitar que os dois entrassem em acordo, né, o Ito e o Asaemon. Então acontece a história, o Asaemon acaba dando azar, acaba tendo a espada quebrada, mas em nenhum momento mostra que a técnica do Ito era melhor do que a do Asaemon. Aparentemente, os dois se equivaliam na qualidade como espadachins. Então uma história muito legal, acaba, né, com a morte do Asaemon e dá um fim para o Samurai Executor. O Samurai Executor, a série terminou sem conclusão. E se você encarar como um spin-off, é muito interessante. Ele é quase que uma prequel. Ele mostra acontecimentos em paralelo com a trajetória de samurai. E a gente sabe que no final o Asaemon vai acabar morrendo na mão do Ito. Eu achei genial a hora que caiu a ficha e eu vi que era isso daí. Eu acho que esse Asaemon era até superior ao Itogami em técnica. Por que que eu digo isso? Porque o Itogami era o executor, ele era o cara que cortava a cabeça quando alguém ia praticar o seppuku, né? Então o cara vai e corta as entranhas, né? A barriga, a própria pessoa se abre, né, na barriga, e aí o Itogami, ele finalizava cortando a cabeça com a espada. Que é assim, a gente tem uma certa ilusão que a katana, a espada do samurai, é super resistente, é fantástica, e ela não é bem assim, né? O Japão, ele é pobre em ferro, e as espadas samurai tinham muito, muito aço, né? Muito carbono. Por isso que ela era, o metal era dobrado várias vezes, muitas vezes, né? Era um processo refinado, complexo de fazer uma espada. Então, para o cara cortar uma cabeça, ele tem que cortar pescoço, tudo, não é só abrir carne, né? Não é só o fio da espada. O cara tem que ter técnica para a espada não se quebrar, né? Porque a espada samurai tem isso, se você não sabe manusear ela se quebra, né? Então, quer dizer, o Itogami, ele já era um cara diferenciado por cortar o pescoço, a cabeça. O samurai executor é mais, vamos dizer assim, tem uma técnica superior, que ele cortava a pessoa, cara. Ele cortava torso, cortava, né? Se você parar pra pensar, é uma coisa absurda, cara, assim, impensável de se fazer isso, né, cara? Pelo que eu entendo, é isso, a técnica dele era até superior, só que ele, é nessa história que eles cortam a cabeça dos Budas, não é isso? Isso. Então, ele tinha uma das cabeças tinha uma armadilha, uma argola de ferro no pescoço, por isso a espada se rompeu. Quer dizer, foi um golpe de sorte, tinha 50% de chance do lobo solitário quebrar a espada e perder. Uma roleta russa fizeram lá com eles. Ele acabou ganhando, cara. Mas é que, assim, na técnica, era bem provável, talvez, que o adversário dele ganhasse, cara, né? Tem argumento para os dois lados. Se por um lado, né, a complexidade de cortar o torso, de cortar o meio, igual o Asaemon fazia, realmente exige uma técnica muito perfeita, a função do Ito era cortar a cabeça dos daimyos que tinham caído em desonra ou tinham algum problema com o imperador. Então também tinha que ser uma técnica perfeita. Ele tinha que cortar de um golpe só para que a pessoa não sofresse além do desnecessário, não ficasse agoniando com pele, com um pedaço do corpo, pedaço da cabeça pendendo. Então também, assim, no que o Ito fazia, ele também fazia aquilo à perfeição. Eram estilos diferentes e aí, por causa da armadilha do Ziágio, a gente nunca vai saber qual dos dois que realmente era o melhor. Tem um terceiro estilo, acho que aparece naquele Rurouni Kenshin, né, que corta a cabeça do cavalo, né, o pescoço do cavalo. Imagina isso, cara. Caramba, velho. É um negócio fora do comum, cara. Assim, é impensável, cara, assim, porque você olha a espada, ela é uma coisa fininha, assim, ela não é... É que a gente faz uma ilusão de tanto ver filme, de tanto ver série, assim. O fio dela tava qualquer coisa, mas ela precisa ter força, né, cara? Ela corta pele, carne, tendão, osso. Puta, cara, isso assim, é muito legal. Se alguém assistir o filme do Lobo Solitário, é muito legal que mostra alguns momentos ele cumprindo essa função de executor oficial. É até engraçado, porque ele usa uma roupa, ele parece uma calça bufante, assim, dobrada pra cima do joelho, né? Ele usa como se fosse um guardanapo amarrado no joelho. Então, é uma coisa assim que você... Que visão, hein? É, parece até meio ridículo, assim, cara. Mas é uma cerimônia, assim, você imaginar que o cara, a pessoa tem que se matar, se cortar, aí ela fica sofrendo em agonia, né, naquela posição, assim, ajoelhado, assim, ele vinha por trás, de um golpe só ele cortava a cabeça do cara. É incrível de você imaginar, cara, assim, só aumenta a admiração pelo personagem, né, cara. E é um troço cheio de simbolismo, né? A pessoa que ia cometer o sepulcro, ela cortava as próprias entranhas, tipo, mostrando as vergonhas dela pra fora. Ela sofria uma agonia extrema. Você tinha que ter muita resolução pra se levar a cabo um negócio de você abrir suas próprias entranhas. E aí vinha esse executor que era a redenção, né? Ele acabava com o sofrimento, ele era como se estivesse limpando os pecados, e por isso ele tinha que dar um golpe limpo, preciso, para botar fim ao sofrimento e evitar que a pessoa entrasse no reino dos mortos com vergonha. Então era uma baita responsabilidade, precisava de uma técnica extrema, e você vê assim, como tudo nessa sociedade, tudo repleto de significado. Eu até ia falar um pouquinho também sobre a técnica do Soryu, que o Luigi perguntou. Ela é uma técnica criada por um samurai chamado Minaka Genobu. Ela mistura vários estilos de luta de espada e de bastão. E ela é baseada, né? Dizem que o inventor dela, ele utilizava muitas técnicas de meditação, de shintoísmo. Ele associava o treinamento de luta com o treinamento de meditação. E numa dessas meditações, ele viu o voo das gaivotas planando sobre a água. E ele inspirou o estilo de corte da espada nele, sem esforço, limpando a mente, como se fosse um voo de gaivotas sobre a água. Por isso que vem esse nome, o Soryu, que significa estilo da gaivota d'água. Bem interessante, é um estilo que existe de verdade. Ele associa muito luta com meditação. E o Kazuo Koike, ele, na verdade, escolheu esse estilo porque ele achou um nome impactante. Ele achou Soryu bonito, né, gaivota d'água. Aí que ele foi pesquisar, ele foi em algumas academias que ensinavam a praticar esse estilo. Ele estudou aquilo para replicar na escrita dele, na história do lobo. Então você vê que não é um negócio aleatório. A história que eu mais gostei nesse volume 5, eu fiquei entre o Segredo do Vento Sul, mas assim, essa última, assim, a Sakaizutsu, o legado de uma arma. E como eu disse ainda agora sobre o Último Samurai, esse Último Samurai, ele se passa no ano de 1876, 1877. Essa história começa a discutir o desespero do Japão para começar a se modernizar, começar a tentar se encaixar com o Ocidente, com armas de fogo. Começa a discutir como a sociedade japonesa está fora do seu tempo. Eu não lembrava dessa história também. Como o Itogami tem acesso à arma de disparos múltiplos, né? Que ele encaixa no carrinho dele, né? E, cara, é fantástico, porque ele é contratado por 5 armeiros para matar um armeiro que ele está sempre à frente desses armeiros, que está sempre desenvolvendo armas mais mortíferas. E ele vai matar esse armeiro e ele solidariza com esse armeiro. E esse vê uma causa em comum. E ele descobre que os discípulos dele estavam de tramóia também. Cara, antes de morrer pela espada de Ito, ele mata os discípulos dele e confia a Ito o projeto da nova arma dele. E no final a gente vê o Ito manufaturando essa arma, assim, adaptando para colocar no carrinho dele. No final das contas, os contratantes se voltam contra Ito, porque querem esse projeto, e o Ito passa a espada neles também. que é legal, assim, o que é interessante é que o armeiro, né, o cara que tem uma forja, que faz as armas, ele é, de certa forma, muito parecido em termos, assim, de objetivo e de filosofia de vida com o Itogami. É uma coisa da cultura japonesa, você ter a virtuose no que você faz, entendeu? É você chegar num nível de aperfeiçoamento e de propósito rumo a um objetivo que, assim, que é inabalável. Então, nada vai te tirar desse foco que vai fazer você chegar exatamente no ponto onde você planejou, né? Da melhor forma possível. Você vê o Jun Sakamoto falar de sushi desse jeito. O armeiro mesmo, ele fala, né? Ele explica qual é o propósito final da arma, que é matar, né? O final de tudo é isso, né? E o cara, ele nem tem aquele conceito, né? O que a gente tem na nossa cultura, né, judaico-cristã, que é de puta, é uma ferramenta pra matar, pra tirar a vida. Não, ele quer fazer a coisa mais perfeita possível pra matar, porque é isso que ele faz, é o trabalho dele, é a vida dele, isso daí, né? E os três servos lá, que seriam novamente, né, os herdeiros também, um deles, ele passaria o bastão, mesmo sendo morto pelo Itogami. Você vê que os três não estão alinhados com esse conceito, que é o que acarreta a morte de todo mundo, morre todo mundo, o que sobra é o Itogami com aquela arma que dá um estalo na cabeça dele, ele fala, opa, é isso mesmo que eu queria, né? Ele tem acesso a uma ferramenta poderosa pro caminho de vingança que ele tá arrumando, né? E é interessante se a gente for pensar no conceito da arma de fogo, né, no Japão feudal. No Japão, a arma de fogo, ela não era protagonista nos grandes períodos de guerra, né? A arma de fogo, ela veio parar no Japão por meio de negócio com comerciantes portugueses, né? Um senhor feudal do Japão comprou aquelas espingardas, mais ou menos como aqui é mostrada nessa história, daquelas de acender pavio de comerciantes portugueses. Ele mandou fabricantes de espada replicarem o mecanismo, mas ela não era tão eficiente, principalmente nos primeiros períodos de combate, porque se você pensar que era uma arma, você tinha que andar com pavio, não existia isqueiro na época, você acender um pavio era um troço complicado. O pavio leva um tempo para queimar. De acordo com o estudo que eu li, parece que no século XVI, um arqueiro conseguia disparar 15 flechas enquanto um soldado disparava uma espingarda. Então, quer dizer, não era a arma mais eficiente do mundo. Tanto que o Ito pega a manha. Quando ele vai enfrentar esse armeiro, ele vai com um jarro de vidro cheio de água. A hora que o armeiro aponta e acende o estopim, ele joga a água e apagou, acabou. Isso era um grande problema, na chuva, no meio de um combate, quando tem 30 pessoas avançando, gritando, ah! Com espada andando para cima de você, vai ter a concentração para você acender um estopim e disparar um mosquete. Então era um negócio complicado, pouco eficiente, parece que o alcance era no máximo de 100 metros e a bala não tinha, era aquelas balinhas redondas de mosquete, então muitas vezes, dependendo da distância, nem penetrava a armadura do samurai. Ela realmente não era a grande arma que era o diferencial numa guerra. Apesar dela ter sido muito usada por um shogun chamado Oda Nobunaga, que é um famoso líder, um famoso general aí do Japão, ela não foi utilizada em larga escala, principalmente durante o período Tokugawa, que é o período em que passa o Lobo Solitário. Ela vai ganhar muita força, que nem o Luigi falou, bem na era Meiji, quando acontece o declínio do poder do Shogun, a retomada do governo pelo imperador, a extinção da casta samurai e a ocidentalização do Japão. Nessa época já existiam armas mais modernas, né? As colts, as armas tradicionais lá do Velho Oeste, que estavam já sendo importadas para o Japão, e a arma de fogo acaba sendo o grande diferencial para sofocar a rebelião Satsuma, que é justamente o evento que é mostrado no Último Samurai, que é uma rebelião de samurais contra a extinção da casta, contra a ocidentalização do Japão, e essa rebelião acaba sendo sufocada por meio das armas de fogo recém-adquiridas do Ocidente. Cara, e é de partir o coração, né, bicho? Porque é uma cultura tão bonita, né, velho? E, cara, você vê, assim, pelo menos no filme, assim, o Tom Cruise é o Nathan Algren, tendo contato, assim, com a cultura japonesa, com a cultura samurai, deserta, né, pro lado dos samurais, assim, da rebelião. E o final, cara, é um massacre, os tiroteios, assim, com os canhões e, você disse bem, as armas mais modernas. Era um fim de uma era mesmo. Na época que eu assisti, não achei essas coisas todas. Mas tudo isso que a gente tá falando, a gente pode identificar. Essa questão do cabelo, quando corta, desonra. Essa questão do plantio mesmo, assim. Tem uma hora lá que o Tom Cruise vai ajudar a plantar lá. E ele diz, não, isso não é tarefa para homem, para japonês, sabe? Não sou japonês. E essa questão do seppuku também. Porra, e o Ken Watanabe daria um ótimo Ito. É mesmo. Mas, ó, Luiz, vale a pena você ler sobre essa rebelião Satsuma, que você vê que o último samurai, tirando a questão do Tom Cruise e do ocidental no meio da história, ela é muito precisa quanto a essa último, né, o canto do cisne dos samurais. É bem legal. A Lanterna das Almas. Reginaldo, complicado a gente dizer um volume melhor que o outro, assim, caramba, gostei muito desse volume 6 também. É legal, assim, que o 5 e o 6 parece que a história anda, parece que o que estava sendo antes, assim, histórias fechadas de uma missão do Ito e acabou, agora parece que tem uma sequência. Essa primeira história aí da Lanterna das Almas, ela é bem legal, porque, de novo, ela mostra a sociedade japonesa na época. É super interessante, porque são dois servos e um está ensinando, né, o protocolo de postura e de gesto para o outro. O simples fato dele fazer um gesto com a mão aberta, com o dedo para cima ou para baixo, significaria que ele era uma pessoa de posição mais elevada do que um samurai, por exemplo. Enquanto esse servo mais simples está treinando essa postura, chega um grupo de samurai e eles prestam respeito, pensando que é um daimyo, a pessoa que está, o servo, né, porque ele está fazendo o gesto da pessoa da casta superior. E a partir do momento que é revelado esse mal entendido, que o cara não fez nem por mal, cara, ele é morto, ele é simplesmente morto. E o amigo dele fica indignado, horrorizado, mas ainda assim é uma atitude passiva, porque era da cultura, o samurai tinha direito de fazer isso, de matar uma pessoa que desafiasse a honra dele. É muito legal de você ver essa questão cultural da época e entender um pouco mais, assim, o que era ser um samurai, né? Porque foi a impressão que eu tive lendo esses volumes, que quando você fala samurai, ele vem toda aquela conotação positiva de ser um guerreiro, de ser nobre, de ser... Não é só isso. Tinha cara arrogante, tinha cara vagabundo, tinha cara que se aproveitava da situação. Tinha esse grupo aí que não foi misericordioso com o servo, né? Matou e tá acabado, né? Tirou uma vida sem mais nem menos. Poderia ser uma brincadeira, um mal entendido. Os caras passaram a espada e acabou. Mas não, eu só não entendi a forma como o Ito se envolve, como mata esse cara lá da Yakuza, né? Eu só não entendi no final. Assim, eu sei que tem aquela hora que ele fala, né, da lanterna, né? Que o cara quer a lanterna pra colocar no rio, botar a alma do amigo, né? Aí ele parte pra se vingar lá dos caras, né? E, pô, de uma hora pra outra, assim, o Ito aparece e toma a causa do cara, né? Não cobre nada, ele não recebe os 500 rios, nada. Eu gostei, em princípio, dessa história, mas o final eu achei fraco. Eu achei interessante que, na verdade, nenhum deles era samurai, né? Todos eram Yakuza. Mas mesmo dentro da Yakuza, eles tinham, né, uma hierarquia, os rituais, o respeito, e o cara se sentiu violado na honra dele, mesmo ele sendo um Yakuza, por ele ter cumprimentado alguém que ele achava que era superior do que ele, não era. Quanto ao que o Luigi falou, fato do amigo da pessoa que tinha morrido ter ido lá pedido as duas últimas lanternas para homenagear o morto, para colocar a alma dele no rio, é algo mais ou menos parecido com o Dia dos Mortos lá do México. E o Ito fala que não pode, que ele tinha pegado as lanternas para ele, para o Daigoro. Ele fala, olha, não posso, sinto muito, já peguei, essas lanternas já estão com a minha alma e a do meu filho. Aí esse amigo do morto vai lá tirar satisfação por conta própria e acaba morrendo. E o Ita acaba se compadecendo com a causa dele. Ele fala, pô, o cara foi lá, tirou satisfação, eu não dei a lanterna pra ele. E ele foi lá, resolveu o problema do cara, deu a vingança pra ele, deu a paz de espírito pra ele, mesmo sem ter dado a lanterna ali. Então, assim, isso mostra aquilo que a gente já tinha falado antes lá na edição 5, que o Ito vai muito além do contrato dele, né? Ele não tá nessa pelo dinheiro. Tem várias causas que ele acaba se envolvendo pessoalmente por causa de uma ética que ele tem, dos valores que ele ainda tem. Pronto, ele voltou aqui na meio fumador. Eu não acho que ele tá 100%, sabe? Nesse volume mesmo, mais lá na frente, lá, ele podia ter uma manobra diplomática assim, com os Kuroku, né, o clã dos espiões, porque eles eram solidários com a causa do Ito, e não, mesmo assim, ele interferiu. É a história desse Kanjo Satsujin, o capítulo 32, que é tipo uma manobra militar que, pelo menos o que eu entendi, que ele faz um anel de fogo, assim, em volta do seu adversário, e tinha óleo lá, ele queimou todo mundo, sabe? E eram os Kurokus, né? Nessa história, ele vira inimigo mortal dos Kuroku por causa disso. E até então ele não era, sabe? Se ele tivesse na meio fumador, se ele não tivesse nem aí pra princípio, tudo o que importava era o dever, ele poderia ter feito uma aliança com os Kuroku e derrubado no instante os Yagyu. Cara, eu não sei, porque realmente, assim, faz tempo também que eu li a primeira vez, eu não sei se isso é impressão minha ou vai aparecer mais pra frente. Mas se eu não me engano, os Kuroku aí, essa terceira família, que eles são os espiões, né? Os Ogamis eram executores, o Yaju eram assassinos. Que eu me lembro, cara, ou é uma coisa ainda que vai aparecer, não sei, esse terceiro clã, ele era, assim, o único que fazia frente pro Retsudo lá, era o Ogami, né? É o clã Ogami. Por isso que ele armou para o Itogami, né? Porque o outro, os Kuroku, eles eram manipuláveis, eles eram um clã mais fraco, assim, vamos falar desse jeito. Talvez seja por isso que o Itogami falou, não, mais fácil eu passar a faca e ir em frente, cara. Realmente, assim, não faz sentido, os caras não estavam contra ele. Na verdade, acho que a partir do final do volume 5, né, que ele já coloca os Kuroku contra ele. No terceiro volume, já tinha aparecido que o lado negro lá, o lado oculto do clã Yajo, né, o Zura Yajo, já tinha dominado os Kurokua. Os Kurokua faziam muita missão de espião, de ninja, pros Yajo, sem o imperador saber. Ito tinha descoberto isso, por isso que eles também consideravam ele meio que uma ameaça. Mas até essa edição 6, os Kuroku, embora fossem submissos aos Yajo, eles não tinham luta direto contra o Ito. Eles estavam meio de fora da briga. Falaram, vocês que se entendam aí. A gente faz as missões para os Yajo, mas nós não vamos caçar o Ogami, não. Esse é problema dos Yajo. A partir do momento que o Ito mata os Kuroku nessa sexta edição, é que os Kuroku começam a bater de frente contra ele. Então, assim, dá para se interpretar de duas maneiras. Dá para interpretar que ou o Ito sabia que uma hora ou outra ele ia acabar batendo de frente, que os Yajo iam esgotar os recursos, iam precisar fazer uso dos Kuroku, então é melhor já enfrentar todo mundo de uma vez. Ou dá para você fazer uma interpretação de que o Ito não tinha meio termo. Ele tinha princípios, ele tinha metas, e quem se botar no caminho dele, ele vai enfrentar. Ele tinha aquela missão que ele achava que era o correto, que ele achava que os Kuroku estavam errados de destruir aquele clã, e ele enfrentou os Kuroku, não importa qual seja a consequência. E, né, uma grande coisa dessas pessoas que levam os princípios à risca é que eles não se comprometem, né? Eles não fazem concessões. Eles aceitam o que tiver que aceitar para cumprir o princípio até o final. Tem razão. É no sexto volume que os Kuroku aí entram na história. Não é no final do quinto, é no sexto. É que são duas histórias, né? Tem aquela lá no começo, aí ele faz aquela manobra, né? Que é, você explicou, Luiz, ele faz um círculo de fogo em torno das pessoas que ele vai enfrentar com ele dentro, né, meu? Ele fica ele dentro. Queima. Ele se queima. Então, é aí que ele se queima, ele se machuca todo. Mais pro final do sexto volume, você vê o Daigoro pescando, né, meu? Você também fala, pô, que momento de tranquilidade pro menino. Aí, de repente, aparece as crianças japonesas maloqueiras, que você sabe que quando é criança japonesa já é meio esquisito. Maloqueira ainda é a ruindade, assim, encarnada, né, meu? Dão um cacete no Daigoro. É aí que tem aquela mulher, né, Luiz? Fica junto. Sim. Aparece um casal que perdeu um filho, que era muito parecido com o Daigoro. E o marido vai interpretando, assim, fala, ó, eu achei que ele era covarde, porque ele não tá lutando, mas a hora que um deles foi pegar o peixe, ele enfrentou, não por causa do peixe, mas pelo valor que ele dava, que o peixe ia ser pro pai dele, que o pai dele acho que tava todo queimado, tava com febre, por causa das queimaduras. O Itogami tá arrebentado, né? Tá detonado, né, meu? Depois de ver o menininho apanhar, o Daigoro apanhar, esse casal pega ele, começa a tratar do Itogami, mas bem no comecinho, até que aparece os Kurokua, né, pra enfrentar ele. E ele vai baleado, com febre, detonado, e não tem pra ninguém, né, cara? Nunca tem pra ninguém. Ele passa o cara na faca de novo e acabou, né, meu? E você vê que ele vai embora, ele nem fica lá na aldeia se tratando. É uma das coisas que você vai, assim, talvez na primeira leitura, você fique encantado com a sequência, com o desenvolvimento dos personagens, com a trilha que tá seguindo, e na segunda agora você não deixa de falar, pô, mas esse cara é o super-homem mesmo, né, meu? Não para nunca, não tem, ele não é humano, né, meu? Ele só é vingança agora, né, meu? Assim, ele deixou de ser uma pessoa. Não diminui a história em nada, não, mas é um ponto que você acaba questionando, assim, se não valeria, talvez, pro autor diminuir um pouco, vai, vamos falar, a idealização do Lobo Solitário, deixar ele, talvez, mais humano, né, meu? Não sei. Mas isso vai piorando, viu, Regi? Lá para as últimas edições, que eu me lembro bem, ele vai ficando cada vez mais sobre-humano. Tem uma hora que ele mata uns caras dormindo. E eu acho que a representação que eles quiseram colocar é que tanto o Ito quanto o Daigoro, eles viraram sobre-humanos, não super-heróis. Viraram tipo os demônios da Meifumador. Eles deixaram de ser humanos, eles estão na trilha do inferno e eles deixaram de ser humanos também. Eles são mais do que humanos. Só que, assim, sobre-humano infernal. Vai só piorando aqui pra frente. Mas eu não acho, assim... Não é aquela coisa que você fala... não... Tá forçado. Eu acho que eles constroem pra mostrar aquilo que ele tá ficando. Quanto mais ele vai avançando no caminho do inferno, menos humano ele vai ficando. Não, concordo, sim. Eu acho que realmente não interfere na história. O fato dele nem ficar parado doente, né? Que numa situação normal você pensaria, tá bom, ele matou o cara na ponte, ele fica mais 2 dias lá na vila, melhora um pouquinho e segue o caminho. Mas é pra ter aquele aspecto do, sabe, que você vê mais em Faroeste, o cara rumando no poente, assim, e misterioso e tal. Não interfere em nada, cara. Eu acho até legal que você vai acompanhando as histórias, você vê, assim, cada luta que ele ganha, porque ele vai pro tudo ou nada mesmo, né? Ele fazer um círculo de fogo e se enfiar no meio pra matar os outros, cara, assim, o cara... E depois que ele matar, o que ele faz? Ele morre também, né? Porque essa manobra que você falou, Luíger, era isso. Você vence o cara, mas você morre no processo. Ele não, ele se queimou todo e sobreviveu. Acho que o cara é tipo assim, é só vingança, né, meu? O cara continua a viver pelo objetivo dele. Sabe que eu tenho uma percepção diferente também de vocês, assim, porque eu acho que essa parte do Ito sendo sobre-humano, que vocês estão falando, o Kazuko, ele começa a ficar mais reservado com o personagem. Eu acho que ele dá mais participação para os coadjuvantes, assim, você começa a ver o ponto de vista do Hetsudo, aí tem aquele vilão que é o cara bem grotesco, eu não lembro o nome dele. Provedor de venenos lá. Provedor de venenos, que o cara é muito grotesco, cara. Começa os personagens periféricos, o Daigoro começa a ter mais participações, e eu acho que o Ito fica um pouco escanteado. Quando ele começa a aparecer, aí pronto, você estranha, porque você já estava um tempo sem ver esse lado sobre-humano, assim. E se, quando você vê essa cena, ela é super valorizada, sabe? Porque eu acho que os coadjuvantes começam a ter mais participação na história daqui pra frente. Reginaldo, pra mim, a minha história favorita desse volume, que é a Vila dos Famintos, que é a história do cachorrinho, e aproveita também, emenda com a história dos 6 Budas. Essas duas histórias são legais, assim, né? A do cachorrinho é um barato, porque você vê o Itogami treinando, parece que ele vai dar um filhotinho de cachorro pro Daigoro, né, meu? Você fala, não, cara, é bondade demais. Cara, ele fica fazendo um bullying com o cachorro, né? Ele fica tendo uma flecha com a ponta meia-oca. A ponta redonda, né? É redonda. Deve ter um paninho na frente, né? E só machuca o cachorrinho, mas você entende lá na frente pra que ele vai usar, né? Ele já tava ensaiando porque ele ia fazer, né? Porque aquele, acho que é um senhor feudal, assim, né? Um cara que era o contrato do Itogami, ele treinava com cachorros, né? Ele treinava arco e flecha com cachorro. Só que ele treinava com a flecha normal, com a ponta, né? Então ele matava o alvo dele. E o Itogami tava com o filhotinho lá, que o Daigoro cuidou, tudo com tanto carinho, metendo a flecha com a ponta que só machucava, para o cachorro ficar esperto, né? A hora que começasse a atirar em flecha nele, para ele servir meio assim como tipo uma isca, né, pro alvo do Itogami, assim, né? É, a história é legal, interessante, mas mais uma vez o menino sofre, né? Porque o cachorrinho morre. Puta, né? É triste, assim, você fala, você fica com dó do Daigoro, né, meu? Mas a história, assim, que eu acho mais legal é aquela dos vigaristas, né? Que é um grupo de, vamos dizer assim, um grupo de malandro, né? Que tá na estrada, simulando, eles são artistas de rua, assim. Eles simulam um combate samurai. Dois deles estão lutando, enquanto os outros ficam juntando pessoas e fazendo uma aposta pra ver qual dos dois sobrevive. E é uma coisa meio, assim, desleal, né? Você apostar num combate que é cheio de respeito, né, de honra entre dois samurais, só que era, na verdade, era um golpe, porque lá ninguém era samurai. E o mais legal dessa história, eles descobrem aquela fórmula de contactar o Itogami, né, que coloca a figura dos demônios no templo, e eles falam, olha, que se a gente fingir que é o Lobo Solitário, a gente vai conseguir pelo menos 500 ryôs, né, por conta disso. E aí o cara, o chefe lá do grupo, na verdade era um samurai. A hora que o cara se transforma, porque ele andava junto com o grupo fingindo que era um velhinho, a hora que ele tira o disfarce dele, ele é um samurai também, né, um samurai desonrado, que ele até parece, ele fica igual, né, o Lobo Solitário, vocês não acharam? Assim, ele é igualzinho, cara, a hora que ele tira o disfarce. E ele fala, não, mas o lobo anda com um menininho, né, tal, pega um menininho aí. Bom, vai ser azarado assim na puta que pariu, né? Quanto moleque no mundo. A hora que você vê ele chegar, meu, o Daigoro, você fala, pronto, acabou, né? Se fodeu. É, você fala, o cara vai rodar, cara, porque tá com lobinho no colo, né, meu? Você sabe que vai vir merda, né? E aí, de novo, né? As pessoas falam, nossa, esse menininho é diferente, ele é caladinho, olha, ele não tá com medo. Ele fala, meu, o menino é o catiço, meu, ele é pior que vocês seis juntos, né? E não dá outra, né, meu? Aparece o Lobo Solitário e passa todo mundo na espada, mas é muito legal. Esses saltimbancos, eles dão uma moedinha pra ele, né? E ele pega e diz, não, ele sabe que o pai dele mata por dinheiro, né? E aí ele protege, né? Recebe esse dinheirinho e guarda, né? Fica bem... Ah, é verdade, verdade. É verdade, cara. Não tinha lembrado disso. Eles chamam ele pra fora com batuque, catam ele lá, dão uma moeda pra ele ficar quieto, ele pega e segura a moeda. Ele sabe que o negócio vale bastante ali. Que nem eles falam na história, né? Vale, ele viu que vale a vida de um ser humano, dependendo do tanto de moeda. O que significa ser um samurai? Dedicar-se ao extremo para manter alguns princípios morais? Buscar a tranquilidade da mente? E dominar a maestria da espada? Então é isso, senhores. Espero que tenham gostado. Eu certamente adorei. A título de curiosidade, a primeira parte desse programa, cobrindo os três primeiros volumes, foi a primeira vez que eu e o Reginaldo gravamos com o Mauro, e o resto é história. Quem quiser ouvir os programas originais na íntegra, é só acessar o www.artefinalhq.com.br, beleza? Esse é o fim de mais um Escapistas. Esse podcast traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Estamos no iTunes, Spotify, Google Podcasts, enfim, no agregador de sua preferência. Para mais episódios e materiais de apoio dos escapistas, acesse www.escapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assine o feed. Por favor, divulgue os escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter e Instagram. Faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade no ranqueamento da podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu Lobo Solitário ou qualquer outro quadrinho através de nossos links e banner no site. Antes de ir, eu gostaria de agradecer ao pessoal do Sete Jagunços, minha antiga casa, pela cortesia. Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas. thought that his rage was just some goof. But Herbie sure gave Tony some vicious proof. And Herbie said, Tony, can you fly? But Tony couldn't fly. Tony died. Those people died. Those people died.